aniversário do grande Tarcísio Prestação. É sábado, dia 16 de novembro, no Portal Show. E pra fazer a festa tem Cineral Digital. Luke Soul Saudade. Participação DJ Thiago das Marcantes e DJ Adílio Saudade. É sábado, dia 16 de novembro, no Portal Show, no Guamá. O campeão chegou, família. Cineral Digital. O som do amor. Oi, meu amor! Hoje eu vou sair pra procurar você. Josimar Merengueiro. Ei, Imperial. Bora, Jota. Chega junto aqui na sede Imperial. Pra você curtir e recordar hoje as músicas do passado. Vamos lá. Dá-lhe Cineral. O amor. Vem pro som do amor. Pra fazer amor, só gosto com você. Só você, quem sabe, achar o meu prazer. Tudo perde a graça, distante de você. Te amo demais, não dá pra te esquecer. Michel, vou por uma estrada estranha, cheia de pedra e espinho. Ó, minha estrela da guia, ilumine o meu caminho. Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. Como é que tu vai? Caminhando vou à procura de paz e amor. Só pega mais horas já com a gente aí, mais horas. Você e a Priscila já aqui com a gente. Obrigado, hein? A procura de paz e amor. E aí, Jorginho? Slob Lab já por aqui, pela frente. Junto com o bonde do amor. Vamos lá! Estrelinha do infinito, revive no céu abrindo. Nossa amiga Cris, a Verinha, aí das incomparáveis com a gente. Obrigado, viu? Vamos lá! Por favor, me ajude a encontrar. Estou caminhando sozinho. Oi! Nesse mundo escuro de dor. O som do amor. A procura de paz. Sabe que o Socorro ainda é poderosa com a gente. E aí, Socorro? A procura de paz e amor. Do infinito que vive no céu a brilhar, a paz e um grande amor. Por favor, me ajude a encontrar. Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. E aí? amigo Dedé com a gente. O amigo Valdo, Jaderlândia, já por aqui. Caminhando. Chamei o Neguinho da Copa Ju. E aí, Neguinho? O campeão chegou. E aí, Jururas? Procurando uma explicação sem saber onde ir. Sua amiga Natália, Paula, tá aqui com a gente, abraço. E essa tristeza me fez. Sua amiga Robert do Líder, meu parceiro Pagode, equipe Xarope. Que o amor faz a gente sorrir, faz a gente sofrer. O amor é assim. Te liga, vai. Nossa casa sobrou. Esse amigo Gleb lá do Siqueirão. Bora, Gleb. Bora gastar um pouquinho, Gleb. Velhas fotos e a recordação. Ei! E aquela música que eu ouvi, minha vida pra sempre marcou. Toda vez que eu escuto, eu choro de amor. Este amor que é seu. Por isso, volta pra mim. E a saída do Imperial já bacana, já filé. E o som da mão chega junto, bora deixar. A vida não tem sentido, eu estou perto do fim. Dali DJ Michel. Esse amigo parceiro Cuga, da Copa Ju com a gente. Ele é nosso amigo Birubiru, já aí, ó. Valeu! Quando você foi embora, então eu fiquei aqui. Como tu ficou, mulher? Procurando uma explicação sem saber onde ir. Olha quem tá aí, Amélia, rapaz. Bora, Amélia! E essa tristeza pareceu, né, Amélia? Fez então tá dodóia? Compreender que o amor faz a gente sorrir, faz a gente sofrer. Alô, Lindo Arte! Olha quem tá aí, boca de cachorro. Lindo Arte! Olha aquele tapa no pelo. Velhas fotos e a recordação. E aquela música que eu ouvi, minha vida pra sempre marcou. Toda vez que eu escuto, eu choro de amor. Este amor que é seu. Por isso volta pra mim. Som do amor. O som do amor. Bora, Imperial, e agora? Teu corpo, teu rosto bonito, estranho. Estranho. Teu jeito de amar tão sincero. Ele tá estranho. Estranho. Estranho. Estranho. As horas que juntos passamos. Nossa amiga Eduardo com a gente. Estranho. E a primeira dama. Bora, taxista! Alô, Justrez! As meninas da pedreira. Estranho. Estranho. O tempo que nós construímos para viver. É parceiro de Marcelino. Ei, Marcelino! Estranho. Estranho. O homem para fazer a festa. O parque, a rua, a chuva. Estranho. Passeios que sempre inventava. Estranho. Sua amiga Thalia do Quintal. E o amigo Nenê. Os beijos. O homem do leite, papai. As carícias. Estranho. Estranho. Teu jeito de amar tão sincero. Estranho. Três horas da madruga chega. O tempo que nós construímos para viver o nosso amor. Estranho, estranho teu amor. Estranho, estranho o dia da sua despedida, dizendo que já voltarias. E eu só fiquei esperando viver. suas lembranças. O tempo que tem se passado e eu mais te estranho. Estranho. Essa amiga Kika da Pedreira com a gente. E aí, Kika? Essa amiga Farofa. Larga aquele baixão. Estranho. Estranho. Bora, Brantina! As horas que juntos passamos. Essa amiga Rafael com a gente. Estranho. E aí, Rafael? Estranho. As coisas que me prometestes. Estranho. Estranho, né, velho? O tempo que nós construímos. Para viver o nosso amor. E a saudade lhe pede, lhe pede. Oi, oi. Aquela rua traz lembranças. E o passado ali. Olha a Cris, a verinha das incomparáveis. Ainda está encravado em seu solo molhado. Que não secou. Existe um. Sua amiga Erika Riquelme. Já com a gente, meu irmão. Que ainda. Olha quem que já acendeu a primeira parte do Jota. Já aqui, ó. Me lembro muito bem. Nossa, bom! Daqueles momentos. Pati Paixão já na área. É bonde. Bora, Pati! Olha a Nini aí, ó. Rua, oh, rua. Aquela rua. Rua da recordação. Faz a Gina Garra que ela gosta. Vai que ela tá carente. Tudo se fez presente em meu coração. O passado se fez presente em meu coração. Segundo informes, casal Jerecá agora é bonde do amor, meu irmão. Olha esse homem. Quando passo na esquina, ei! Vejo aquela multidão. Me lembro aí. Olha o porteiro lá do Chiqueirão. Tá gastando um pouquinho aqui, ó. Como ele gosta. Olha o choque do imperador. Mas o tempo. Rapaz, o negócio tá certo. E de lá eu já saí. Mas homem da pedreira. Saudade e vontade. De voltar pra onde eu nasci. Rua, oh rua. Rua da recordação. Rua, oh rua. O passado se fez presente em meu coração. O passado se fez presente em meu coração. E aí, tu vai? Você vai me chamar por onde for. Vai gritar por meu amor e sentir, solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro. Bora, André Considerado, já com a gente. O homem do Uber, entender. Já por aqui. Ele vai. Você vai. Só chamar que ele vai. Sente falta do meu braço pra matar o seu cansaço. Depois de tanto. Sabe que Dudu, LN. Aqui que o Michel, obrigado. Vai. Olha, Imperial. Você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço, depois de tanto me amar. Vai, você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. E aí, meu amor, bora curtir assim, ó. Para Maxi. Estamos direto aqui no Imperial. Show na mão! Para Rafael, tu vai ser. Oi! Se você me amasse como eu te amo, eu não sofreria tantos desenganos. DJ Michel, em um mar de rosas, o campeão. Eu viveria agora. Olha ali com a gente, o Baraninha. A Chaca Neberado. Ser feliz e foi embora. Olha o som rolando aí. Alô, Jurunas. Oi. Você vai um dia se arrepender. O que fez comigo sem eu merecer? Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Você vai um dia se arrepender. O que fez comigo? Seu amigo Sandro, aí da equipe Sega Latina com a gente. Um abraço, Sandro, valeu. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida. Vai, mãe Jona. Não sabe viver. Vai, mãe Jona. Olha a Amélia aí. Oi. Se você me amasse como eu te amo, eu não sofreria tantos desenganos. Foi embora. Você vai um dia se arrepender. O que fez comigo sem eu merecer? De rocha, hein? Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. É nossa amiga Lia. Você vai a chouriço temperado. Se arrepender. Tá com a gente. O que fez comigo? Bora, Lia! Sem eu merecer. Chouriço, né? Este mundo. O sonho dela. É uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Seu amigo Ribamar Merigueiro, tava louco. E o Michel Detone. Sou uma ave que voa sem ninho, que vagueia por qualquer caminho, procurando um amor encontrar. Vou pela vida sem nada nas mãos e só levo comigo ilusões. Para as duas meninas lá na pedreira. Alô, Justrela! Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta. Para de... Josimar Merigueiro, tá aqui com a gente, curtindo de boa. Hoje no Imperial. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro e só fique por querer ficar. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor. nosso amigo Mica com a gente. Alô, Mica, abraço você, meu irmão. E a chama! Josimar Merengueiro. A certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro e só fique por querer ficar. O que é que tu não tem? Fala. Não tenho dinheiro nem nada. Só tenho carinho e amor para amar. Oi! Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Ei! E ao baile do Imperial! Você já foi despejada do meu coração. Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Olha, mulheres, em breve no Jurunas, um salão de beleza que vai dar o que falar. Aí do nosso amigo Lidoarte. Aí, Gonesh. Não quero saber o seu nome nem seu endereço. Ei! Agora cada um de nós vai para o seu lado. Oh, saudade gostosa. Você tem toda a liberdade. Olha a galera do Jununas aí. Eu já lhe dei. Alô, Nequino! Agora eu estou tranquilo e aliviado. Não tendo que perdoar tanto como eu perdoei. Não fique esperando mais pela minha ajuda. E aí o baile assim, ó. Não posso consertar os erros que você cometeu. Segura! Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Seu amigo Anderson e a galega aqui com a gente. Casal dançarino aí. De uma vez que o nosso amor morreu. Vai, Pati! Você já foi despejada do meu coração. Parceiro Brito, nada bebida, bora Brito. Eu digo para todo mundo que não lhe. Bora Demar, grande Demar do Baralho. Bora Buiú! Seu nome aí, neném? Foi retirado do meu coração. Não quero saber o seu nome, nem seu endereço. Saudade. Mais uma! Recordo você bailarina e eu seu cantor. Enquanto eu cantava, você me olhava com amor. O amor que nasceu entre nós foi maior que a canção que cantei pra você. Te dei todo o meu coração. Adição boa! Então chega na portaria lá, Gudinho, rapidinho. Agora você já não dança na televisão. Olha só, vai. Agora és dona de um lar e da minha. Bora, Batman! Só dançar, meu irmão. Todo o amor que eu tinha entreguei a você. Passava a semana inteira esperando te ver. Até que chegasse o dia de me apresentar. Mas agora eu sou o seu palco pra você dançar. Seu amigo Rones Bar e o Raimundinho dos Jurunas. Tá aqui com a gente, valeu. É Imperial. todo o amor que eu tinha entreguei a você. Amigo Dedé, o Valdo Jaderlândia. Pega o Michel, obrigado, hein? Passava a semana inteira esperando te ver. Na quinta-feira vamos estar no Calamaju. Até que chegue... Véspera de feriado, gente. Quinta-feira, viu? Lá no Calamaju. Mas agora eu sou o seu palco pra você dançar. Eu queria não ver as crianças chorando caladas. Recorda, vai. Eu queria não ver um velhinho jogado na calçada. Eu queria não ler nos jornais que mataram um homem. Só no passado. E deixou a mulher e seus filhos no mundo da fome. E o quê? Eu queria ver o amor, ver a paz. Todos nós somos iguais, pra que tanta grandeza? Pois um dia tudo vai se acabar e iremos pro mesmo lugar. São coisas, né? São coisas. Empresário Marcos Ribeiro com a gente. DJ Jean, proprietário aí. Lá do Mega Sistema Pop. São coisas. E o nosso amigo Hugo Produções tá por aqui, valeu. Da natureza. Eu queria não ver injustiça nos poderes. Fala, Pretinha. Homens. Homens que falam e gritam, mas não se assumem. Eu queria, ao invés da mentira, ouvir a verdade. O mundo está vazio, é a realidade. O que, que tu queria? Eu queria ver o amor, ver a paz. Todos nós somos iguais, pra que tanta grandeza? E o quê? Pois um dia tudo vai se acabar e iremos pro mesmo lugar. E a Chadina Imperial são coisas. Hoje é receber o nosso Cineral Digital, hein? Da natureza. E a gente vai recordando, vamos lá! Oi, meu amor! De todas as formas me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava. Ana Riquelme, sem pensar. Ela e o patrão, tá aqui. Mais uma vez no amor me enganava. Meu Deus, quantas vezes. Ela é dia 14, batizado aí do casal Jerecá, lá no Ponte do Amor, é verdade. Me deitou, vai ser no Calamaju. E a Nina vai ser a madrinha. Você já não ligava. Bora, Nina! Na verdade você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. De Anderson Moreno, do Imperial, com a gente. Tá por aqui, Bruno Anderson. Fique à vontade, meu filho. Vamos lá. Meu Deus, quantas vezes. Olha a galera aí do Siqueirão já por aqui com a gente. Um abraço do Michel. Vamos recordar. Me dei todo e não percebi que você já não ligou. A nossa Kika na Pedreira, já na área. Ela. Verdade, e a sua segurança. Não sentia, só representava. Alma, dividindo para Jaderlândia estava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi que fazer. Bora, tudo é tão ruim sem você aqui. Como posso assim? Olha, presidente do Jumal do Ataque dos Nunes. Meu amor, já por aqui. Que farei nessa vida sem você? Por Deus, não se vá. Não se vai. Meu bem, não se vá. E o Imperial, vai! Oh, oh, Unis, meus braços te esperam, oh, Unis. Como eu quero te amar, meu amor. Vem sentir o quanto eu mudei. Só mesmo eu sei, oh, oh, Unis. Minha vida tão triste, oh, Unis. Sem você não sou nada, meu bem. DJ Michel. Não aceita o fim. E é pra você, sempre que perguntam onde está você, eu não sei o que dizer. Vivo aqui buscar. Nossa amiga Neide do Guamá já na área aí, ó. Como pude me perder? Aí, Jota. Meu amor. Olha o Robert do líder. O que farei nessa. Bora, Pagodinho. Você. Farmacêutico, né, meu irmão? Meu bem, não se vá. Olha a injeção. Oh, oh, Unis, meus braços te esperam, oh, Unis. Como eu quero te amar, meu amor. Vem sentir o quanto eu mudei. Só me sei, oh, oh, Unis. Minha vida é triste, oh, Unis. Sem você não sou nada. O taxista. Fala, Eduardo. Meu amor não aceita o fim. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu. Chega alguém para o Edson Piola aí, ó. Apaixonei por ti. E a saudade! Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. Teu corpo sensual me enlouqueceu. Sabe o neném da pedreira? O teu bem. Já prestigiando aí o show na mão, obrigado, neném. És a minha obsessão. Tu és a poesia. Bora, DJ! Do meu sonho. És o meu porvir risonho. Meu amor, minha paixão. Edson, Sônia, já por aqui, abraço aí, meu irmão. Por eu ter te conhecido, o de Henrique Absoluto. Meu coração. Bora, Henrique. Quem me diz? Bora, Dilon. Que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu. Bora, Batman! Eu me apaixonei por ti. Olha, né? Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. DJ Marcelino! Ele é DJ Júnior aí do Norte Show. Aqui com a gente fazendo uma resenha, vai. É meu coração quem me diz. E o pica-pau do rancho aí, meu. Que és uma estrela em meu caminho. Ei! Uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Vai. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo. Aproveita a música, canta pra ela. Eu não presto, mas eu te amo. eu não presto, mas eu te amo. E a família do Jurunas já aqui com a gente, hein, meu irmão. Vamos lá. Minha vida, galera do Sal, sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. E aí, Beleleu? Eu não presto, mas eu te amo. Ele ama. Eu não presto, mas eu te amo. O som do amor. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Olha, sexta-feira, feriadão. Vamos estar no campo da Terra Firme, viu, gente? Mas na parte da quadra, vai ser filé. Aniversário do parceiro Silva Lanche, sexta-feira, começando 10 da manhã, lá no campo da Terra Firme. É festão, vamos lá. Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Sábado do aniversário do parceiro Tarcísio, prestação lá no Portal Show, Guamá. Eu não sou capaz. Sábado, Portal Show. Ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Domingo, lançamento presto, da nova casa de show da Sagramenta. Antigo Remanso. Avenida Show agora. É domingo. Esquecer aquele teu antigo amor. Aí ela fala assim, como é que esquece, né? Procura esquecer, querida. E pelo amor de Deus, ei! Vem para os braços meus e eu te darei a minha vida. Eu vou te dar o amor maior e mais profundo, o amor maior de todo mundo. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar, pra muito mais amor te dar. E aí, André Considerado? E quando meu amor de amor vamos brincar, pra cada beijo teu, mil beijos vou te dar. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Aquele antigo, né? Ela mais jona, Priscila, a bela empresária. Olha esse trio aí, né? Quase 20 anos só de festa. Eu vou te dar o amor maior e mais profundo, o amor maior de todo mundo. Para a Mélia, olha o bundão. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar, pra muito mais amor te dar. Olha essa história aí, olha. Eu estou com um amor que é impossível. Eu amo perdidamente a filha do meu pai. Vai, Imperial, agora. Meu pai, na minha infância, trocou mamãe por outra. Depois de 20 anos, veio a coisa onde vai. Um dia, pelos caminhos que a vida oferece, troquei carinhos com alguém que não me esquece. E ela é a filha do meu pai. Raimundinho. Ele é filha do Raimundinho. E aí? Minha dor será sempre eterna, condenado a morrer sem amor. Amiga Jogonjo, poderoso do Norte Som. Já ligaram o Jogonjo? Se eu gostei de sentir essa dor, minha dor será sempre eterna, condenado a morrer sem amor. Fui amar minha irmã paterna, mesmo assim eu gostei de sentir essa dor. Mineral, meu amor. Bora recordar. O que vou fazer? Se o bonde do amor. De mim, um sentimento estranho. Olha o Jabilão. E já não tem mais fim. Oi, vai. Só quem amou. Só quem sofreu por amor. Só quem sofreu por amor. Entende como é triste. Alô, Riquelme. Gostar de alguém assim. Ela tá com o patrão. Eu amo. Oi. Me perdi de. Olha quem tá aí, mamute. E agora. Passando baby. Minha vida. Bora, baby. Pertence a você. Ô, oh, camisa linda. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar. Como nunca me entreguei. Nada vai nos separar. Equipe Lambi Lambi. Esse amor que eu guardo pra te dar. Amiga Suzana, aí dos solteirões da saudade. Já por aqui, boa Suzana. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Farmacêutico Pagode. Eu vou sonhar, ah. Eu vou sonhar com você. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre tudo. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar. Cheio do Imperial, meu. Como nunca me entreguei. Chame Galia, alô Lia. Nada vai nos. Amigo JK, ele é sua primeira dama aí, valeu. Tempo vai mudar. Bora botar farra. Esse amor que eu guardo pra te dar. O som do amor. Só do amor. Alô, André. Olha só, vai. No alto da serra eu fiz uma casinha, onde eu vou levar você. Lá tem uma rede branca na varanda, onde eu vou amar você. Quero te pegar. Amigo Nenê, dá pra passagear, bora, Nenê. Meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Chegou o homem do baixinho. Quero te beijar na sombra da mangueira. E depois adormecer. Acordar ouvindo. Vai deixar o garçom trazer 5 baldes. Aqui do lado do funeral. Alô, garçom, chega mais. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Érica Riquelme, das tops do amor. Já tá na. Ei! Lá tem um riacho, a água é cristalina. Onde eu vou banhar você? Se você quiser, a gente vai agora e pra sempre se entender. Quero te pegar. Riquelme, já com a gente. Meu amor vai te aquecer. Hoje ela curte assim. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor, o homem lá de Marabá. Quero te beijar na sombra da. O homem que manda e desmanda lá. E depois adormecer. Acordar ouvindo o som dos passarinhos. Bora, Michel! Só cantando pra você. Quero te pegar no colo, menininha. Vai, Bretinha. Meu amor vai te aquecer. Vai, Bretinha. Quero te pegar no colo, menininha. Vai, Bretinha. Meu amor vai te aquecer. Venenosa. Eu quero ficar com você pelo resto da vida. E aí, Amélia? Só assim eu e a venenosa. Razão de viver. Eu quero ficar com você pelo resto da vida. Dilon, presidente da Associação dos Mototaxistas do Jurunas. Você brincava quando eu falava de amor. Vai recordar a família, bora. Você sorria porque não sentia a mesma dor. Bora, Nina! Eu que pensava conquistar seu. Rapaz, este lugar é desejado, meu irmão. Você foi embora e me deixou na solidão. Brincar mais com o coração de ninguém. Não brinca, viu, meu irmão? Olha o Sky que você ama também. Preço. Tudo mudou. É minha vez de sorrir. Você verá o quanto eu sofri. Aham, aham. Você verá. Amigo Carlos, amigo Valdinei e a galera aí do Flamengo, já ligado aqui com a gente, obrigado, hein, meu irmão. Um abraço do Michel. E a galera bebendo, tomando aquela geladina e escutando o som da mão, o cineral, só naquele passadão gostoso, pai d'égua. É hoje aqui no Imperial. Olha o Cuca lá com o Baju. Ele o Birubi. Não vai brincar mais com o coração de ninguém. Agora eu sei que você ama também. Tudo mudou, é minha vez de sorrir. Você verá o quanto eu sofri. E o quê? Você verá. Eu sou diretona aqui no Imperial, vamos lá! Hey! Não quero o seu dinheiro. A empresária Angélica. Não quero. E a Bia. Ouro. Já por aqui. Só Deus. Empresária. Amor sincero. Só quero você. O seu beijo quente. Imperial Altadino. Vamos ser dois amantes. Vamos juntos dizer. E isso é o que é. É o amor. Tristeza e saudade não vai existir. Pra viver este amor tão louco. Olha, abraço aí as meninas lá do Centro Histórico com a gente. Tá aqui com o nosso amigo Malo Motofá. Ele falou que vai ter bazuca, papai. E serei todo seu. É o amor que sonhei. E isso é o que é. Hey! Natalia. As meninas do charque temperado do som do amor. Pereleu no comando. Para a tela, para a Amanda. Alô, Mila. E as meninas do charque. Olha a mulher do chouriço, meu irmão. Hoje a Lia tá fazendo compra, é. Bem família. Nosso amigo William Play. Tá aqui com a gente. O amigo Nenê do bonde da GDI. Tá por aqui. Vida. E ser você, isso é o que é. Produção DJ Sabá Meirelles. Deus sempre no comando de tudo.